tanto tempo que eu estou aqui, esperando o momento em que meu milagre vai chegar. Já vi tanta gente ser curada enquanto eu estou sozinho em um encontro, alguém pra me ajudar. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas. E me disse assim: te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Aleluia.